Thank you. Salvador, é o SAR Mike, X-Ray Mike, na posição 13 do Pátio, posição 14 do Pátio. Mike, X-Ray Mike, é o SAR. Mike, X-Ray Mike, solicitando autorização de giro de motor em marcha lenta, já autorizado previamente pela empresa. Garante reporte ao término, Mike, X-Ray Mike. Reportaremos, obrigado. Solo Salvador, é o Sam Mike, X-Ray Mike, informa o término do giro de motor em marcha lenta. Muitíssimo obrigado e um bom dia. Gente, o término, Mike, X-Ray Mike, tem um bom dia. Solo Salvador, é o Sam Mike, X-Ray Mike, na posição 14 do Pat Uno. Sem Mike, solicitando autorização de reboque na 14 do Pátio 1, na posição 11 do Pátio 1. Tente, aposta o término, Mike. Sem Mike. Reportaremos. solo Salvador, é o Sam Mike, X-Ray Mike. Informa o teste do rebote da posição 11, parte do rodoviário, boa noite. Net, Mike, X-Ray Mike, bom dia. Paulo Salvador, muito bom dia, Sam, Mike, Hotel Mike. Hotel Mike, prossiga. Hotel Mike, autorização para reboque da posição meia dúzia do parte 3 até a posição meia dúzia do parte 1. Estou autorizado, reporte ao término. Sam, Mike, Hotel Mike. Ok, reporte ao término, Mike, Hotel Mike.